Profissionais especializados, habilitados junto ao CREF, o Conselho Regional de Educação Física, para garantir a melhor orientação a você. Ajude a Pai de Caibi. Ligue 0800-722-2723. Comunicado Celesc. Desligamento programado. A Celesc Distribuição comunica que, em virtude da manutenção do transformador da subestação de Palmitos, 5 de maio, tradicional festa da colheita no Salão Paroquial de Caibi. Passe em LN Modas, tudo de 1 a R$20, ao lado da relojaria e ótica Omega do Neuri. A nossa alegria é ter você, mamãe, fazendo parte da nossa história. Feliz Dia das Mães, são os votos de LN Modas. Após um dia tenso, vá relaxar com a massoterapeuta Jusilânia Eberts. Programadores da alegria, administradores da vida, professores do progresso, construtores do amor, soldadores do sucesso, médicos da felicidade. O trabalho é a busca do alento, do conforto, da sobrevivência. Vencer obstáculos, buscar o pão, trabalhar com alegria na divina tarefa diária, conforta e alegra.